Tango, tango, livre, táxi, até a papá, chama pra cruzar, ficha no 7. No 2-1, no décima 1. Atenção, perigando em chegada com pista para 4-1-10, ajuste 1-0-6. Juliette Victor Charlie, tá pronto para o táxi? Chama para o táxi. Tango, tango, prossiga o táxi pela pista no 735 na Lima, chama o solo 121. Wind is 200 degrees, 06 knots, clear to land, runway 10. Roger that, sir, clear to land, runway 10, for the 978. Gente, aguarde para ingresso no 0, o 6225. Charlie, livre táxi até a Alvapá, chama para ingressar no 7. Delta 510, condições visuais, fui direto para o Itapó, pode encontrar a Bede. Situação, ajuste 1-0-6. 1-0-6, Salvador. Juliette Vitor Charlie, livre táxi via 1-7, reporte a linha de pronto para decolagem. 225 da Oceané, alinhar e manter 1-0. Azul 9978, on the ground at 41, contact ground 121, decimal 1. Xenem é 225, decolagem da 1-0 autorizada, o vento é 200 graus, 089. Na 6225, decolado aos 43, controle agora em 19-8, boa viagem. 19-8, bom trabalho, 6225. Oi, Salvador, bom dia, Xenem 6225, decolou. Xenem 6225, contato radar na decolagem, supermantém nível 320, seta A com Xenem. Uma boa alerta, 320, 6225. Vitor Charlie, livre decolagem da 17, o vento é 190 graus, 09 nós. Delta Chame Torre 195. Neve 311, identificação está autorizado a chegar na ponte, desça e mantém nível 050, ajuste 1-0 no meio. Decolando da 1-7, pequeno porte, o senhor vai cruzar a final da 1-0, ingresse no Lanterna do Vento, do circuito não padrão. O senhor vai girar uma base pela sua direita. Reporte quando visual com tráfego. O tráfego já decolou da 1-7, já está fora do solo. Estimativo, tráfego passando agora a cabeceira 35 em ascensão. Está autorizado o cruzamento da final da 1-0 e aguarde autorização para interceptar a final da 1-7. Mike X Delta. ILS, autorizado, ILS, 3, 3, 2, 5, 9. 1-0. Vitor Charlie, decolado aos 4,6. Temos um helicóptero, um Sikorsky, já cruzando a final da 1-0, não interfere na decolagem. Chame o controle, 19-8, boa viagem. 19-8, muito obrigado, senhor. Tenha um bom dia. Informa que aí em cima da cabeceira 35 aí, tem um bando de urubus aí, ok? Ok, obrigado pela informação, a gente vai acionar os bombeiros. Ok, valeu. Valeu, boa viagem. Obrigado. Delta avistado, autorizado a final da 1-7, aguarde autorização de pouso. Patrulha, bom dia, Gillette, Vitor Charlie, decolou na Ciscuta 0277. Papa Romeu, Juliette, Vitor Charlie, contato radar na decolagem, nível 080, direto para 080, direto Coral, Juliette, Vitor Charlie. Coluna 60, autorizado em Canamares, desce, mantém 0, 50, ajuste 1-0 no meio. Campo Delta, livre pouso na 1-7, vento 200 graus, 079. Livre pouso na 1-7, Mike Delta. Coluna 60, pro Admari, mantenha na chegada. Zulu, a gente alinha e mantém a 1-0. O 07, decolado aos 4-9, chama o controle. 1-9, décima 8. A controle 198, Olimpo 07. Trouxe Salvador, Olimpo 07. Olimpo 07, contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 260, saída da EL. Saída da EL, lida para 260, Olimpo 07. Ângulo Zulu, tráfego decolou a 71 P3, a livre decolagem da 1-0, vento a 200 graus, 099. 3285, 9, complete a aproximação. Chame Tony, 1-9, 1-9, 5. 1-9, 9, 5, 3, 2, 5, 9. O Xaner 6225, chame Centro Recife, 1-2-6-0, alternando 1-2-8-8. Delta no solo aos 5 anos, libere o aeroporto 7, pista no 7 à direita, aeroporto 4, frequência livre ao estacionar. Hoje ele adicionando o Zulu, decolado ao 5 anos, fechando o controle, em 19.8, boa viagem. Obrigado, Leto do Zulu. Sou Salvador, bom dia, Tânia 3859, sinal no zero, baixar travado. Bom dia, Tânia 3859, avistado o tráfego, ajuste 10 no meia, pouso autorizado na 10, o vento é 200 graus, 09 nós. Autorizado, pouso na 10, Tânia 3859. Controle Salvador de Papa Tango, Leto Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, contato radar de decolagem, nível 0 Juliette Tango Zulu. Solicita o nível 080 Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu. 080, Juliette Tango Zulu. Tá 3179, alinhar e manter a 10. 3179, alinha e manter na 10. No solo ao 5-4, ao livrar a direita, 1-2-1 no decimal 1, o solo. Direita, solo em 2509. Sim. Voo na 160, reduza para 220. Puxando 63 no 1, desce para 2000, tá aí. Ajuste no 0 no meio, está livre, aliás, está computadorizado. 2000 com 1016, reportada estável, 63. 79, o vento é 190 graus, 09 nós, em livre decolagem da 10. Decolagem, tá 3179. Alinhar e manter 10 após o 321 da TAN, o 5384. O 1160 desce para 3.000 pés de ajuste no 06. Desce para 3.000 pés de ajuste no 06. O 1160. 79 decolando ao 56, chame o controle, em 19-8, boa viagem. 379, 19-8, bom dia. Tan 31 no 79. Tan 31 no 79, contato com a Dana de Soares, nível 3, demandando 340, seja da Eulida. 340, pode voar direto da EL, 3179. 3179, autorizado da EL. Autorizado da EL, 3179. Gol 1160, configuração para sequenciamento, com via esquerda para o 0110. Seu limite magnético 1110. Decolagem autorizada, então no 0, vento 200 graus, 08 nós. Juliette Vitor Charlie, 1900 como final. Decolado a 58, chame o controle. 19-8, boa viagem. 19-8, bom trabalho. Autorizado, ILS é responsabilizado. Esquerda 080, desce da 2000, está autorizado ILS, não é responsabilizado. Informa a intensidade da sua transição baixa, bem mais baixa que das outras aeronaves. Clareza 5, intensidade de 2 para 5. Gente, bom, não é zero, obrigado. Localizador, visual capista, Xané 63 ou nona? O Xané 63 ou nona, complete a aproximação, chame torre 1 ou 9, 95. 295, obrigado. Que bom dia, 63 ou nona, no localizador, visual capista. Gente, o Xané 63 ou nona. Livre o pouso. Na 10, vento é 200 graus, 099. Gente, autorizado pouso na 096319. E baixo coordenação. Guardando. Olimpo 07, chama centro Recife, 1251, alternando no 3395. 251 ou 3325, 507. 3395 no ILS X-Ray, voo 1160. Voo 1160, complete a aproximação, aguarde transferência para azul. Guardando a transferência. Voo 960, complete a aproximação, chame torre 1, 9, 9, 5, bom ponto. 3895, bom dia. E Salvador, bom dia, gol 1160, estabilizado no ILS, é que está aí passando a zona. Este gol 1160, reporte passando externo, o ajuste está no 0 no meio. Passará passando externo o gol 1160. Na 63, 11 no solo 02, libera a direita, 121, decimal 1. 2 direita, 21, obrigado. Livre pouso na 1-0. O vento é 2-0-0 graus, 07 nós. Livre pouso na 10. O gol 1-1-60 reporta pássaros aqui próximo ao externo, na altitude de do guide. Piente. Zulu 79, chama agora Recife 251, Alpermo 3395. Observando 258, 13395, até 3179. 1251 na primária, até mais. 251 na primária, obrigado. Zero, no solo 05, libera a direita e chame o solo 121, decimal 1. Livre decolagem, da 10, o vento é 200 graus, 08 nós. Rolagem da 10, tá 3304. Juliette, Vitor Charlie, serviço a dar terminado. Chama Ilhéus 120, décima 1. Alexandre Taxi, India 9 Delta. 3304, decolado ao 08, controle, controle 119, décima 8, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3304, decola pediu a amor, eleva. 304, sai da rua, transição lenta, sobe 360. 360, agora, né? 3304. José Stangos 1 informa o estimado proposto. Juliette Tango Zulu, controle. Forma chamado para pouso, Zulu. Azul 4299, a livre, a decolagem da 10, o vento é 190 graus, 08 nós. Cidade Boa Elefa, 3304. 3304 Elefa, autorizado. Zulu Alfa, livre o táxi, reporte do ponto espera da 17. Cancela o 080, sobe até o 0625, visual 1235, chamado para pouso, Zulu. Decolador 12, controle 119.8. 198, 4492, 99. Tango Zulu, chama agora o centro Recife. 1260, termo 288. Trip 5384, chama agora Recife 126.85, alterna, 12545. 12685, alternando 12545. Bom dia aí, galera. Certo. Quanto é Salvador, azul 4299, decola, César. Saída da El, transição motiva 4299. Da El motiva, a 4299. Linha 54 no 4, chega da Mari, no ponto ideal, desce para 2010-2016. Controle, azul 4299, quando possível, motiva, por favor. Tá aguardando. Questão 3663, tá livre, a decolagem dá 1-0. O vento é 190 graus, 07 nós. Decola da 10, para no 70 para o 3304. Chama Recife 260, 3304. 60, Vietnam. Alterno 288. Sou 4299, negativo. Motiva, mantenha a saída. Tá mantendo. Dia 90 Alfa, autorizado a alinhar na cabeceira 17 e reporte quando pronto para decolagem. Dirigível, confirme. Decolado ao Uno 8, controle agora, 19-8, o Goiás. Obrigado, até amanhã. Até amanhã. Bom dia, controle Salvador, é o Dan 3663 da El. 163, sobe 340. 35221 está autorizado a alinhar e decolar a pista no zero a partir da interseção Delta. O vento é 190 graus, 07 nós. E decola a partir da Delta, 35221. Porque o 35221 tem condições, né? Com 1.800 metros. Firmo, com condições, 5221. Chefe. Alfa. Autorizado a decolagem da 17. O vento é 180 graus, 099. China 6312, line up and wait, runway 10. 521, decolado aos 21, chame o controle, 198, boa viagem. 1198, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, bom dia, 35221. Salvador, 35221. 5221, sobe 200, vigilância. 200, livre da restrição. Ainda é negativo. Sente, 5221. Crest Corredor Axé, controle 119, decimal 8, Índia Novemberal. Linha 3-0, na via chegada Mari, desce até o 050. Boa tarde, Papa, bom dia, o Papa Romeu Índia November Alpha, decolado da Unotec, transfere da torre. Índia November Alpha no corredor Axé, mil pés na escuta. Corredor Axé, mil pés na escuta do controle, Índia November Alpha. É, 6312, clear for takeoff, runway 10, wind 180 degrees, 09 knots. Good day, sir. Okay, good day, 1198, and two back, more later, 6312. Motor departure, good morning, Ashton, I have 6312, pass 1700. Climb to level 350, Fuka departure. Climb 350, Fuka departure. Any chance fly direct to Fuka or Jammu, sir? Clear to fly Jammu, 6. Direct to Jammu, appreciate, sir, 6312. Confirm. 5221, 200, sem restrições. 200, sem restrições, 5221, grato. 3663, chama Recife agora, 1251, alterno 3395, tá 3663. 5-2-5-3-2-9-5-9. Decolagem da 1-0 autorizada. Vento é 1-9-0 graus, 0-8-9. Está avisando no localizador 3154 no mar. 5414, completa final, torre 118.95. 354 no 4, é forte passando externo, o ajuste é no 0, 1 no 6. 0 no 6, bota ali passando externo, 354 no 4. Quatro, deixa no zero livre, autorizado pouso, vento é 190 graus, 10 nós. Autorizado pouso, 354. Tango, tango, decolou 28 e restrição, mantenha o eixo de decolagem até 2000 pés e após execute a subida Momo. Vai manter a restrição até 2000 pés e após vai executar a subida Momo, Alfa Tango Tango. Eu controle agora 19.8. 19.8 é o controle, Alfa Tango Tango. Azul 9979, mantém o ponto zero, tráfego na final, da 1-0, um ATR da Trip. Controle Salvador, papapapá, Alfa Tango Tango, decolou pista 9-0, tá mantendo a restrição de 2000 pés, pra iniciar a subida Momo. Curva agora à esquerda, voa direto Cogbo, Alfa Tango Tango. Vai voar à esquerda, vai voar direto o Cogbo, Alfa Tango Tango. Aí, que é que Delta, Tony, chame para o táxi. Controle, a condição de livrar o Alfa Tango Tango da restrição dos 3.000 pés? Afirmativo, direto Cogbo livre das restrições, Alfa Tango Tango. Direto Cogbo livre das restrições, Alfa Tango Tango. Departure, Ocean 6312, direct Aracaju. Wait a moment, 6312. Is this confirmed, sir? Stand by. Okay, thank you. 354 no 4 no solo, 31. Liberando a direita, chame o solo. 121, decimal 1. 354 no 4, obrigado. Cara? cruzamento do campo, do hotel, hotel X-Ray, após o cruzamento direto para o destino. Na descida, gol no meio. 1-0, vento a 2, 0-0 graus, 08 nós. Clear to Aracaju, contact now Recife Center, frequency 126.85, if unable 125.456, 312. Recife 685, unable 124.545, continue direct to Aracaju, thank you, Recife 685. Bye-bye. 9979, decolado aos 33. Em controle, 19-8. 19-8, boa, 9979. Sim, X de November Alpha, estimado para pouso. Amador, bom dia, azul 9979, Dael, Leda, passa 2000, possibilidade de voarmos direto Leda ou Dael? Autorizado, Leda. Obrigado, Leda, autorizado para azul 9979. Dia November Alpha, efetua pouso em Maraú? Tente frequência livre coordenação local a partir de agora, November Alpha. Chegou no 621 na Pro de Alagoinhas, autorizando descida até o nível de voo 050. Ativo, mantém Alagoinhas, 621.